comecinho eu tô aqui. Longe do crime eu vou até o fim. Jesus é o caminho certo pra salvação. Não é sua pistola e nem o seu oitão que vai te proteger. Fica ligeiro, não pague pra ver. Seja guerreiro, pronto pra batalha e pronto pra missão. A 66 hoje é o meu canhão, então de microfone na mão sou um problema. Eu nunca fui robozinho do sistema, não trema. Fica suave, as coisas loucas que Deus usa, meu compadre. A palavra do Senhor foi quem me libertou. Há 8 anos com o eterno Criador. Eu vou seguindo confundindo uma pá. Será que é? Pode acreditar que eu tô de verdade e não vou desistir. O melhor de Deus ainda está por vir pra mim, pra ti. Se liga aí, os calça larga, de bobeta reta, livre por toda a cidade. Pregando a salvação pro traficante e pro ladrão. Um ex-drogado hoje cheio da unção. Quem te viu, quem te vê, mano, tem. Só Jesus Cristo que tem todo o poder. É pra libertar, regenerar. Arruma tudo que tá fora do lugar. O crime não compensa, cê já ouviu dizer. Na mira de Jesus vou colocar você. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus direção em teus caminhos. Que cada passo alcance a tua glória. O teu reino e minha vida em Jesus só vitória. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus direção em teus caminhos. Que cada passo alcance a tua glória. O teu reino e minha vida em Jesus só vitória. Tão ilusória e fictícia, mesmo assim sempre tem louco que arrisca na corrida dos monos. Pivete vão que vão, que eles querem, eu já quis catar os milhão com a cabeça na boca, no fundo do poço. Neguinho diz que tá, porque tá no osso. E moço tá doido, só traz é desgosto. Cadeia lotada no pouco pipoco, porque tá afoito, achando que é pouco. É fuleiragem, Deus te dá, é tesouro. Aquilo que o mundo não pode te dar, não é temporal, pra sempre durará. Porque foge de Cristo, se distancia, porque tá no crime. Porque essa vida, se o caminho tá aí e o final lá na frente, caminho de morte, laço da serpente. Coloca o homem em maus lençóis, distante de Deus, na mira do algoz. Que num golpe mortal, traga sua alma. E você invocado, me diz pra ter calma. Não posso ficar só observando o inimigo astuto, roubando, matando. O crime não compensa, só quero te dizer, na mira de Jesus eu vou colocar você. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus direção em teus caminhos. Que cada passo alcance a tua glória. O teu reino e minha vida em Jesus só vitória. Vida sem glória, sonhos perdidos. Peça a Deus direção em teus caminhos. Que cada passo alcance a tua glória. O teu reino e minha vida em Jesus só vitória.